A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. A busca por diversão nas nossas infâncias, ela era tão necessária para a nossa sobrevivência, né? Tanto quanto a gente se alimentar. Para tal, a gente ia adaptando ali as nossas brincadeiras para que não fosse necessária uma injeção de dinheiro nenhum ali nos nossos entretenimentos. E isso foi moldando as nossas infâncias em um formato até sazonal, pois para a gente não se cansar ali das brincadeiras, né? Com bolinha de gude ou mãe da rua e tal, a gente ia distribuindo as diversões como se fossem temporadas, né? Walter, você lembra disso? E isso ficando ali uns dois meses soltando pipa, né, até a gente queimar as nossas retinas no sol, e quando a estação do pipa passava, a gente esquecia tudo aquilo e aí se entregava aos carrinhos de rolimã, e com toda essa manobra a gente ia reinventando ali o nosso lazer descapitalizado, que era uma falta de grana maldita. Mas, de tempos em tempos, né, como um cometa errante na história de nossas vidas pueris, dava de encontro com algo realmente novo ali, que proporcionava uma carga adicional de brilho ali nos nossos olhinhos. E uma dessas maravilhas, Walter, foi o ioiô da Coca-Cola. Você se lembra dele? Essa febre que assolou o país lá em 1982... Não era só o ioiô da Coca-Cola, né? Todo o portfólio da empresa foi colocado nos ioiôs Russell, né? Uma grande sacada fazia a gente querer ter todos, né? Exatamente. Sim. Tinha o ioiô da Fanta, o ioiô Guaraná Taí, lembra? Que não era Quat, era Taí, e o da Coca-Cola. Naquela época não se havia Sprite também, o posto da Sprite era ocupado pela Fanta Limão. Sim, completando com a Fanta Uva e a Laranja até hoje sobreviventes. Exato. E hoje tem um monte de outras Fantas porcarias aí que eu não me meto a tomar. Os ioiôs eram divididos em duas categorias, o Super, que ele tinha as bordas transparentes, e o profissional de bordas brancas. Para pôr as mãos ali no ioiô profissionais, você tinha que dar 5 tampinhas dos produtos Coca-Cola, mais 350 cruzeiros. Já para se ter um ioiô super, a quantidade de tampinha era a mesma, só que se dava 420 mangos. Sim. E segundo a Coca-Cola, a diferença de preço se dava por conta que o ioiô super era mais foda ali e tal, você conseguia fazer mais manobra, cara, era idêntico. Talvez algumas gramas mais pesadas. Só mudava de fato a borda ali e tal. Mas você se lembra dos primórdios do ioiô, antes desse ioiô da Coca? Porque eu me lembro de um modelo de ioiô que o mundo não lembra, eu tenho certeza que eu não sonhei. Que era aquele ioiô com elástico. De barro, fenício. Não, quase. Mas ele era de barro com pó de serra. Ele era um saquinho com pó de serra, amarrado. E vinha, sabe aqueles elásticos de amarrar hoje, máscaras? Essas mascarazinhas? Aquele elástico que chama Lastex. Que época foi essa? Não, cara, tô falando dos anos 80. Não. Ninguém lembra disso, cara. Você já ouviu a abertura desse podcast? Memorabilhas ridículas e fantásticas dos anos 80 e 90. Você tá falando dos anos 30? 20, 30? Não. Não. Alguém que lembre, algum ouvinte que lembre desse clássico ioiô, por favor, também. Me ajude, porque eu tenho certeza que eu não, se eu não inventei isso, eu vou inventar, então. Eu tive um ioiô profissional de borda branca, mas como falei, nunca detectei nenhuma diferença nos dois modelos. E o que eu percebia era que as cordinhas estragavam muito rápido. Sim, lembra? Verdade. O que acontecia? Elas se desfiavam. Aí ficava milhões de cordinhas ali. E aquilo proporcionava nós terríveis, que só chamando marinheiro e travava, né? Aqueles nós acabavam travando depois. Porque o ioiô, ele pra fazer algumas manobras, pra você fazer ele dormir, né? Ele ficar lá embaixo girando. Sim. Não era dado um nó no eixo do ioiô. Exato, ele ficava meio solto. Uma vez eu caí na besteira de botar óleo lá. O ioiô nunca mais subia, cara. A minha experiência com o ioiô, além desse que eu criei aí, esses da Coca não fizeram muito sucesso na minha casa, obviamente por algum motivo muito natural. tampinha de tubaína não dava direito, né? Então o ioiô da Coca que chegou em casa, ele era de segunda mão, ele já vinha com certos remendos, e há de se duvidar se aquela cordinha era original, viu? Acho que era uma cordinha não original com remendo. Poucas pessoas sabiam, na época, você comprava da própria Coca-Cola um saquinho com três cordinhas sobressalentes, sim, saquinho branco. Escrito em vermelho, com três cordinhas a mais. A Coca-Cola é uma empresa e tanto, né? É. Eles, acho que eles não divulgavam isso pra pessoa comprar um ioiô inteiro depois. Mas natural, exatamente. Virou-se uma grande febre, né? Todo mundo tendo ali o seu ioiô, mesmo eu com o meu de segunda mão, literalmente. E daí as pessoas queriam fazer aquelas manobras. Exatamente. Eu só conseguia fazer uma, que era aquela do sino, manja, que fazia um sino e tal, você fazia um triângulo e ficava ali o ioiô no meio. Era a gangorra. A gangorra, é verdade. O nome dessa manobra era gangorra. Quando esse ioiô surgiu, os programas de final de semana, tipo Baus de Alencar, essas porcarias todas, sim, o que aconteceu? Começou a ter concurso. E equipes tal, e equipe espanhola, equipe húngara, e rolavam os concursos. Os chineses ainda estavam fechados para o mundo, mas hoje eles dominam isso aí. Só tinha aquele levar o cachorrinho para passear, né? Você fazia o ioiô dormir, girando embaixo, aí você botava no chão e ele ia andando. Pelo que eu tô vendo, você era um asno no ioiô. Eu era um asno. Mas você conhece muito mais do que eu. Lembra do espaguete? Lembro do espaguete. Espaguete, a cordinha enrolava e depois parecia que você tava comendo a gangorra que você falou. Torre Eiffel. Com a cordinha, eu não sei por quê, mas as pessoas achavam que o formato era parecido com o da Torre Eiffel. Eu mais causava acidentes com o ioiô do que definitivamente conseguia fazer alguma dessas manobras. E a nossa ouvinte, a Janete Nunes, ela nos contou por e-mail que quando ela era criança, ela pediu pro irmão dela ficar paradinho enquanto ela tentava arrancar o boné da cabeça dele com um ioiô do Guaraná Taí. Ela fala que logo na primeira ioiôzada dela, ela abriu o queixo do irmão. O irmão de 5 anos, vejam vocês. E o que aconteceu? Ela apanhou da mãe. Aí ela coloca aqui assim, ó. O curioso é que minha mãe me deixou mais machucada do que eu deixei o meu irmão. Pois ela me bateu com o ioiô na cabeça até sair sangue. Curioso, é realmente... O hit das mães fazerem isso na nossa época. É, né? Tinha essa prática de castigo. O que acontecia? Se você fizesse alguma coisa com o seu irmão e tal, era em dobro. É. Eu acho que era por conta da inflação da época, que era galopante. Então toma. E as mães queriam aplicar os juros nas surras também. Alguns historiadores desocupados afirmam que o ioiô, que conhecemos hoje, né, foi inventado nas Filipinas. Será que não é o seu ioiô de saco de serragem? Algum historiador desse vai me ajudar. Então, e parece que era usado como uma arma de caça. Tal qual fez a Janete com o queixo do irmão. Exato. Eu me lembro que na escola, nesta febre de ioiôs, um dos meninos teve o brinquedo roubado e se queixou pra professora. Aí aconteceu mais de uma daquelas instituições da época que estudávamos. Ela usou o procedimento padrão de devolução de produto de furto sem constrangimento, que era tirar todos os alunos da sala, fechar a porta, formar uma fila ali na porta e entrando um por um, ficava ali 1-2 minutos. Se você fosse o ladrão, você devolvia, deixava em algum lugar e nada acontecia. Era um processo pra se devolver e não tinha contra ninguém. O famoso bater geral na bolsa de todo mundo, que sai todo mundo olhando, ninguém sai. Exatamente. Né, abre a mochila todo mundo. Exatamente. Olha que engraçado. Depois que foi feito esse procedimento, você sabe o que aconteceu? Não. Sumiram mais 3 ioiôs. E um estojo de canetas hidrocor. Eu falar, se sumiu um Champion 7 pulseiras, que tinha uma só, é minha, viu? Até hoje eu tenho 6 pares de pulseiras sobrando num Champion que eu levei pra escola e tomei na cabeça. O meu foi um Cosmos que me roubaram. Eu tava no ônibus e me roubaram pela janela da bumba. Sabe que os ioiôs da Coca, eles voltaram algumas vezes e a última foi até nas Olimpíadas do ano passado. Mas ele nunca teve a mesma força do que tiveram ali conosco nos anos 80. A ouvinte Bárbara Bristol, ela falou que não havia uma campanha publicitária decente. E no começo ali daquela venda de ioiôs, ninguém sabia exatamente como se fazia para conseguir o brinquedo. É verdade, aparecia sempre uns caras mais espertos primeiro com essas coisas, né? Não se tinha preocupação de divulgar ali com exatidão. Eles imaginavam é que o efeito viral, né, aconteceria e as pessoas ficariam informadas. A Bárbara falou que algum filho da puta disse pra ela que aquilo tinha que ser trocado por nada menos que 300 tampinhas de refrigerante. E ela acredita que ficou diabética aos 14 anos de idade por conta da quantidade enlouquecedora que ela teve que tomar de refrigerante naquela época. Ouvido do Agente 86, dê um curtinho na nossa fanpage lá no Facebook. Desse jeito vocês vão ficar ligados nos próximos episódios. Dá pra mandar histórias pro podcast Agente em 86, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. O nosso e-mail está aberto para vocês mandarem sugestões de episódios. A Janete Nunes foi a ouvinte que sugeriu o episódio dos ioiôs da Coca-Cola. Alexandre, essa história aí que a ouvinte Bárbara falou, que não se sabia exatamente aonde comprar os ioiôs, eu me lembro e realmente era verdade. Eu juntei as 5 tampinhas e os 350 cruzeiros, mas eu fui informado que o posto de troca era o próprio caminhão. Tá. Que se você fosse no caminhão, o cara fosse solícito, você até poderia trocar. Não, verdade, eu trocava sim no caminhão, sem razão. Exatamente, mas não, ele não tinha obrigação. Então, o que que eu fiz? Eu fiquei umas 2 semanas montando campana na frente da minha casa, enquanto tinha luz do sol. Quando passava um caminhão da Coca-Cola, eu saía correndo, tal como um nigeriano atrás do caminhão pra fazer a troca. Agora imagina o motorista, já devia estar achando que aquela criança de calça curta era uma retardada que gostava de correr atrás dos caminhões gritando ioiô, ioiô, ou pra pegar rabeira, né? Quer pegar rabeira, vou acelerar, moleque.